Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. 13:34 é o programa Expresso, vamos aí até as 14 horas, hoje com certeza passando um pouquinho das 14 horas, você continua participando comigo, mandando aí a sua mensagem pro 991-248325 ou 99204-2222, lembrando que você participando aqui do programa, você colocando o nome de um dos patrocinadores, um dos parceiros aqui do programa Expresso, você vai concorrer a convites aí pro show do Laubet, que acontece hoje na Comitiva Sertaneja aqui em Guaranésia. Eu tenho dois convites, vou sortear no final do programa, então mande mensagem no WhatsApp ou então ligue aqui no 3555-1896 para concorrer a esses convites. Tô recebendo aqui agora nos estúdios da Pássaro da LFM, no programa Expresso, pela primeira vez, esse cara que já é destaque há muito tempo, né? E só agora a gente conseguiu aqui trazê-lo no programa. Agenda cheia assim mesmo, né? DJ Balbife, como é que vai? Tudo bem, DJ? É um prazer recebê-lo aqui, viu? Tranquilidade, prazer todo meu. Boa tarde, ouvintes de Guaranés e toda a região. É uma satisfação enorme estar pela primeira vez aqui na rádio, aqui com vocês. É um carinho enorme que eu sinto por vocês aí. Prazer é todo nosso estar recebendo você aqui. O DJ Bombife, que já deixou já um bom tempo de ser um DJ apenas aqui da nossa região, né, DJ? Já faz tempo. Sempre a gente vem tentando buscar novidades para a região e indo fora buscar, tipo São Paulo, Paraná, a gente tá tentando sempre inovar o show. Explica para mim, como é que começou essa história de DJ? Você é de Santa Cruz da Prata. Santa Cruz da Prata. Santa Cruz da Prata, na minha cabeça, o que que passa, né? O Alexandre tá aqui do lado. Moda de viola, meu amigo. É Tonico Tinoco, é Zilizala. E de onde você arrancou o funk lá em Santa Cruz da Prata? Então, como é que começou tudo? Eu vim estudar em Guaranésia um certo tempo. Aí com os amigos de escola, fui gostando de sobre música e tal, vi eles mexendo e achava muito interessante aquilo lá. Aí falei, poxa, acho que eu vou também começar a mexer com eles também. Aí fui criando essa atração aí por música, aí despertou interesse por funk. Não tipo, é que funk é uma batida envolvente, é uma coisa agitada. Entendeu? Eu gosto muito de funk por causa disso. Mas quando começou na música lá, o que que era? O pessoal era rock? Não, era mais eletrônico. Eletrônico, já era eletrônico. Já era eletrônico, foi no começo, foi eletrônico. Aí depois eu fui vendo, falei, poxa, eu acho que eletrônica não vai ser o que eu vou seguir. Tipo, eu gosto de música, eu sou um eclético, entendeu? Todos os ritmos. Curte de música. Todos os tipos de música. Sertanejo, então, nem se fala, porque a gente é sertanejo, né? De mim não tem como. E aí foi tendo uma atração mais no funk, aí a gente foi... Os que te atraiu no funk? Ah, rapaz, não tem o que eu te falar pra você, entendeu? Porque, tipo, é também os contatos também, tipo, no começo da carreira, assim, foram vários contatos que eu consegui sobre o funk, entendeu? Vários artistas famosos que eu conheci. E a gente foi conversando, eles me ajudavam, tipo, até trouxe alguns aqui na nossa região. E tipo, foi assim que foi cada vez mais. Você falou aí na sua resposta a questão da melodia do funk, né? O ritmo, né? Um ritmo envolvente e tal. Isso talvez seja o que mais chama atenção no funk. Chama. Tá. Bacana, ótimo, tem esse lado do funk. Mas tem uma outra coisa que é muito criticada no funk, é a questão das letras. Tem. É porque, tipo, como é que você trata isso? Por exemplo, eu recebi agora há pouco aqui o Luiz Fernando Russi, que é lá de Erceburgo, e ele falou pra mim aqui que lá em Erceburgo vão proibir o funk durante o carnaval. Como é que você lida com isso, com essa questão? Então, o funk hoje é muito discriminado, entendeu? Porque, tipo assim, tem... Hoje em dia, tem vários tipos de funk. Tem o funk proibidão, que é aquele funk que fala de criminalidade. Tem o funk putaria, que é só baixo calão. E tem o funk ostentação, que é o que eu trabalho, entendeu? Tá. E não entra os palavrões? Não. Entendeu? Eu gosto, tipo assim... tem que ser uma coisa bem comercial que agrada todo mundo. Porque o João Funk já é muito discriminado aqui pra gente, entendeu? Então, como eu sou daqui, então tem que fazer uma coisa que, tipo assim, agrada a todos. É difícil, mas a gente vai tentando. Tá, mas o funk que você faz aqui é diferente do funk que você faz quando você tá tocando lá em São Paulo, por exemplo? Sim, sim. Tem lugar que, tipo... Aqui mesmo é um funk ostentação, é um trap, é um funk com eletrônica, entendeu? Um eletrofunk. Lá em São Paulo já é diferente. Lá em São Paulo é proibidão, é putaria. Já pega pesado. Já pega pesado. Você chegou a tocar no Rio de Janeiro? Não, Rio de Janeiro não. Rio de Janeiro é só putaria. Rio de Janeiro é só putaria. Não tem outro não, esquema, não, né? Não tem, não. Quais são os grandes nomes hoje do funk que você tem, que você se inspira, dizer assim? Hoje eu até não inspiro no funk. Eu inspiro mesmo no hip hop, que é a Hungria. Entendeu? Que é um menino aí que vem de muito tempo também. Acho que a gente começou até a carreira junto e, tipo, até lembrava de quando eu vinha estudar aqui em Guaranésia, pegava o ônibus cedo de manhã, colocava o foninho, vinha escutando Hungria, falei, poxa, os caras cantam, não sei o que tem. Aí, tipo, na época, acho que era MSN na época ainda, a gente começou a conversar, criou uma amizade ali e, tipo, ele foi subindo, então ele me ajudou muito também, e a inspiração minha hoje é ele que... Hoje é o grande nome, né? É um dos grande principais nome. Nomes. Eu vou, né, agora com o Lucas Luco. Mas uma coisa que me chama a atenção do Hungria é que é um cara que ainda não, pelo menos assim, a meu ver, ainda não estourou na mídia, né? Não, ele é não. Muito periférico ainda, né? É. A grande mídia ainda não conhece o Hungria. Não, não. Tipo... O que falta? O que tá faltando? Ah, eu... Tipo... A minha visão hoje, tipo assim, dos rappers hoje, tipo Projota, Oriente, é tipo assim, a produtora, entendeu? Não que seja produtora, é que a Hungria faz um jeito diferente deles, entendeu? Hungria, tipo, hoje, eles, é igual ele sempre fala, eu não sou taxado de playboy, o rap... É. Rap de playboy universitário, e entendeu? E o Projota, essa galera, o próprio Emicida, muita gente, apesar de não ser, muita gente trata ele como o rap de playboy, né? É, um rap universitário, entendeu? Então aí ele fala, não, a gente não faz um rap universitário, a gente faz, tipo assim, minha realidade, entendeu? Você pode ouvir as músicas dele, ele fala sempre a realidade dele, aquela música lembrança dele, tipo, foi uma coisa muito inspiradora aqui lá. Esse é um caminho que você talvez siga no futuro? Então, a gente tá com um trabalho agora pra lançar no final do ano, que é... que eu até falei com o Eduardo, da Best Produtora, que é empresário da Hungria, que vai ser... lançado, tipo, a gente vai bolar um set, tipo, vai ter Hungria, Pacificadores. Pacificadores é aquela música, eu queria mudar de antigamente, agora eles estão inovando. Vai ter também o Misael e a Lana e o All Star Brasil, que vão fazer um tipo um set de rap pra gente fazer uma coisa diferenciada. Tá, o que você vai lançar na segunda-feira agora, o videoclipe, como é que funciona? Você estava até me explicando fora do ar, que eu desconhecia. Não é um videoclipe do DJ Bom Beef. É não, o DJ Bom Beef e outros juntos ali. É mais ou menos, vamos dizer assim, a grosso modo, para o pessoal entender, tipo um popurri. É. Mais ou menos isso. É mais ou menos um popurri, com vários artistas participando. É. Né? É mais ou menos só isso. Muda o nome. E como é que vai ser isso? Então, o set a gente gravou lá em São Paulo, no Morumbi, com o Funk da Capital. Agradecer meu parceiro André, o Danado, MC Danado, que me deu esse apoio total lá. Vai ter o Danado, o MC Dudu, o Boladinho, o Rafa 22, a Jess e a Savinon, entendeu? Então vai ser uma mistura que, tipo assim, a gente gravou, foi exclusividade, entendeu? Os pedacinhos, tipo, é coisa de 25 segundos, cada um canta uma parte, exclusividade pra mim, entendeu? Certo. Aí a gente e grava... você canta qual parte? Não, eu não canto. Só toco? Não, eu só toco, só a batida. Só a batida sua naquele espaço ali. Os demais cantam? Os demais cantam. Você tem que aprender a cantar então. Mas acho que cantar não vai ser minha praia, acho não, viu? Começar a fazer uns rappers aí, ó. DJ, vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta. Bora. Pra seguir esse bate-papo aí que tá bem legal aqui com o DJ Bom Beef. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. O destaque está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até as 14 horas com a sua participação pelo 991248325 ou 992042222. Participe, deixe seu nome, digo o nome de um dos parceiros aqui do Programa Expresso para concorrer a convites para o show da Comitiva Sertaneja hoje à noite aqui em Guaranésia. Eu estou conversando nesse último bloco do programa com o DJ Bom Bife. De onde vem esse apelido, hein? DJ Bom Bife. Teu nome é Diego, né? Diego. Pode falar ou tem uma história secreta, não dá pra falar? A gente tem nada a esconder, não. Então, o Bom Bife surgiu porque, tipo assim, como eu vim estudar aqui e meu pai tem um açougue na Pratinha, açougue que chama Bom Bife, aí eu vim estudar aqui, as meninas chamavam, tipo, ficou sabendo do açougue, aí começou a chamar o de Bom Bife, né? Aí eu falei, putz, como é que vai fazer? Colocar um nome do DJ agora, DJ Diego, eu falei, mas DJ Diego, todo mundo acho que tem um vários, né? Eu falei, não, peraí, vamos fazer um diferenciado então, vai ser DJ Bom Bife. Aí todo mundo gostou, tipo assim, foi muito zoado, entendeu? Mas tipo assim, nunca liguei pra zoação, entendeu? Eu, tipo, uma pessoa me zoar, eu falo, da hora, valeu aí, consideração total, entendeu? Então nunca liguei pra isso, então, até hoje. E esses contatos que você conseguiu ter, MC Guimê, né? Guimê, o Gui, a Tatsak agora. Essa galera também. Toda aí você tem contato, tem, né, certa intimidade com esse pessoal Hungria, o próprio Hungria que você contou. Como é que surgiu isso? Rapaz, acho que surge daí da humildade da pessoa, né? Acho que você chega no lugar, você tem que tratar a pessoa bem pra ser bem tratado. Então, todos os lugares que a gente viajava pra fora, tipo, dividia camarim com eles, sempre tratava eles bem e tal. E eles me tratavam bem, tipo, foi criando uma certa amizade, um laço de amizade nisso daí, entendeu? O Gui mesmo, o Gui foi no comecinho da carreira dele, era molequinho, era pequenininho mesmo. Foi uma amizade tanta, a gente viajou muito tempo, já fui lá na casa dele, ficou uns tempos lá em São Paulo, lá com ele lá, viajava junto. Então foi cada vez crescendo mais as amizades com os artistas aí. Tipo, hoje, talvez aqui na região, não é muito conhecido, mas tipo, lá em São Paulo, tipo, os artistas todos me conhecem lá, entendeu? Sou bem recebido lá em qualquer produtora lá, entendeu? Você tem entrada lá, VIP, em qualquer show dessa galera? Qualquer lugar lá, chega o Bom Bife, bem recebido. É onde você queria chegar, DJ Bom Bife? Ainda acho que falta muito ainda, né? O que falta? Falta muito ainda, o reconhecimento total aí, entendeu? Falta muito. Igual... Você quer reconhecimento ou você quer dinheiro? Não, dinheiro tem não. Tem diferença, né? Acho que reconhecimento seria muito importante, né? Pro meu trabalho, tipo... Reconhecimento, quando você diz, é do público, né? Do público, tipo, não pra fora, assim, um pouco mais, entendeu? Vários estados aí, entendeu? Tipo, como eu ia te dizer lá, sobre o clipe também, era uma coisa que eu sempre pensava, entendeu? Falei, nossa, eu quero ter um clipe e tal, aí falei, não, vou gravar, vou dar um jeito e deu tudo certo. Vai ser lançado agora segunda-feira no canal do Funk da Capital. E tá em negociação também para eles empresariarem lá em São Paulo. Então já é um passo grande já na minha carreira. Tá, com o clipe na segunda-feira sendo lançado. Vamos imaginar, e eu acredito que seja um grande sucesso, porque tem muita gente envolvida, né? Mais gente envolvida, mais visualização, sim, mais compartilhamento, mais tudo isso. Beleza. Então a possibilidade de você entrar num circuito ainda maior é grande. Muito grande. Vai estar abandonando aqui nossa região e logo indo pra São Paulo e ficando por lá? Não, acho que não tem como abandonar, né? Tipo assim, vou ficar sempre aqui, faço meu show lá, mas daqui eu não deixo, não. Mas isso não vai acabar te prejudicando? Não, acho que não, porque daí, tipo, vou só o final de semana, né? Fico meio de semana aqui. E isso você espera, mas se de repente estourar e começar a pintar show todo dia aí. Todo dia aí vai ser difícil. Tchau, né? Tchau, Guaxupé, vamos pra São Paulo. Vai ser difícil. Não, bom, isso daí é consequência de trabalho, vamos deixar o tempo dizer isso daí. A questão de você ser DJ, o mercado DJ, ele é meio complicado, né? Porque parece o nome, né? A figura é meio difícil de aparecer, até porque, como você disse, não canta. É muito mais fácil aparecer lá o MC Biel, o MC Gui, do que um DJ, né? Na grande mídia. Pretende, sei lá, fazer uma aula de canto, aprender a cantar pra começar a gravar então, música em sua voz? Tipo assim, eu pensei em fazer até participações, tipo, igual o Denis tá fazendo. O DJ Dennis hoje é uma referência muito grande no Brasil. Tipo, então tem partes que ele canta, entendeu? Ele começou como só DJ e agora só tá cantando. Só DJ, tem partes que ele canta. Igual o Kevin também, que é o DJ sertanejo. Ele lançou uma música agora com o Bruno Barreto, não foi? Bruno Barreto. Então, ele já tá encaminhando, já cantando também, entendeu? Futuramente, talvez, pode que sim. O que, que você ouve na sua casa, funk ou hip hop? Não, eu ouço de tudo, depende do dia. Depende do dia, da hora, da companhia, do que tiver na mesa. Do que tiver na mesa. Mais ouvindo. E aí, Alexandre? Se tiver com Alexandre, então. Alexandre, então. Todo dia tá ouvindo Alexandre. Ô, DJ Bom Bife, apesar de tudo isso que a gente tá falando, né, dessa exposição que você tem hoje aí lá em São Paulo, né, desse circular em São Paulo muito bem. Você continua fazendo shows aqui na região e muitos shows, né? Continuo. Agora no carnaval, agora eu vou estar em Mozambinho, na Maçambinho. Um abraço aí pro meu parceiro Atos. Também vou estar na República Safadão também no domingo e na segunda, na Maçambinho. Agora em março tem Alfenas, Juruáia, Monte Santo, Passos. Tem outro em Mozambinho, entendeu? Então, graças a Deus, hoje a minha agenda mudou demais, ó. Foi da água pro vinho. E como é que faz pra contratar o DJ Bom Bife? É só contratar no WhatsApp lá, é 0359-9157-9598. Tem as redes sociais também lá, é Diego Viana, o perfil oficial. Tem o DJ Bom Bife, que é as páginas lá. Pessoal, entrou por ali, já consegue contactar, já consegue. Você, fala com você e te contrata pra fazer o show. Já e consegue. Como é que é esse show? Então, igual é meio à la carte? Igual você tinha falado lá do. Hoje do mercado de DJ. Hoje DJ é fácil ser um DJ hoje. Não vou falar que não é fácil, porque é fácil. Entendeu? Só que tem o DJ e tem o DJ, entendeu? Então tem um DJ diferenciado. Tipo eu mesmo, no meu show, tento interagir com o público, certo? Eu tenho um jato CO2, que pra fazer uma zoeira, tem papel picado, tem as dançarinas também, que é a Bia e a Laís, entendeu? Então é uma coisa que chama bem a atenção, faz uma coisa bem diferenciada. O cara não vai lá só pra tocar música. Não. A gente vai pra fazer o show, entendeu? Às vezes, tipo assim, me liga e fala assim, eu quero que você faça um show no começo, depois volta no final. Eu falo, amigo, meu show é um show. É o show, né? Não é, eu não vou lá pra colocar a música, entendeu? Eu vou lá pra fazer o show, entendeu? Então não tem como eu começar o show, parar e voltar. Entendeu? A gente vai, faz o show e vamos pra cima, entendeu? E sempre eu tive. Tentando diferenciar, as duas vezes já gravei CDs também. Antes dava pra galera os CDs, entendeu? Pra fazer uma divulgação. Então, mas a questão do show depende muito do público, né? Você já vai já preparado pra. Sim, sim. O que tiver ali de repente. Você faz shows particulares. Sim, hoje mesmo eu tenho um show particular no Olímpia. Tá, vamos imaginar, eu não sei que show que é, casamento, alguma coisa. Casamento. Casamento, você já não vai fazer um show pra uma galera. É diferente do show pra uma galera. Não, sim, o casamento tem um pouquinho de mais atenção ali. Você tem vários playlists ali pra tocar. É mais ou menos assim que funciona. Sim, porque tipo. Igual vários contratantes, entendeu? Tem um contratante, eu quero que você toque funk. Ah, mas você toca sertanejo? Falou, faço sertanejo sim, faço eletrônica também. Tipo, não é só o funk, a gente tem que fazer um pouquinho de cada um pra agradar todo mundo, entendeu? Faço sertanejo também, tem várias parcerias aí com os meninos aí de Guaxupé, toda região aí. Então dá pra fazer um show com a dupla sertaneja no palco também? Dá, nós faz. Esse dia pra trás a gente tá até cantando com o Pedro Guilherme. Eu chegava e falei, não dá aí, vamos fazer uma mistura aqui, né? Aí tá no caminho, tá vendo? Nós começava a dar uns gritos lá. Vamos pedir pra ele fazer uma capela de alguma música? Não, acho que é melhor não, né? Ô, DJ, mas vamos então reforçar aqui o convite pra todo mundo. Segunda-feira. Segunda-feira. Já tem um horário definido? Às 18 horas. Às 6 da tarde. Às 18 horas. Como é que o pessoal vai ver esse clipe? É na página? É, não vai entrar. É, na minha página, nas minhas redes sociais, já vai estar compartilhado, entendeu? E vai estar no canal do funk da capital. É só entrar no Facebook lá que já vai estar lá. E compartilhe o máximo possível. Isso aí. Pra contratar então o DJ Bom Bife, como é que faz? 0359-9157-9598. Ou se não, só procurar nas redes sociais. Lá tem os meninos que atendem lá, os produtores que atendem a gente, os meninos lá. Se você quiser um show pro Natal desse ano, ligue já, porque o menino tá com a agenda cheia, né? Então seja rápido aí pra agendar o seu show aí com o DJ Bom Bife. Valeu, cara, muito obrigado, foi show de bola aí a sua participação aqui no programa, espero receber você mais vezes, quem sabe da próxima vez já cantando. Muito obrigado você pelo seu carinho aí, pelo convite aqui mais uma vez, o Alexandre também, Papai Alexandre, né? Pelo convite, papai babão, né? Então, então, quero agradecer a todos vocês aí de coração mesmo, é um carinho enorme. Prazer enorme. Um abraço sempre, a todos. Sempre acompanho o seu trabalho, mesmo que de longe, estou sempre acompanhando, muito sucesso, viu? Muito obrigado. Intervalinho comercial e volto já para finalizar a edição do programa Expresso deste sábado. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.